Dê-me beat, por favor. Ah, é. Ah. Não faz nem 20 anos e parece que a pureza e o papo reto do sujeito homem virou lenda. Não sei o que se passou. O tempo vai, a pureza vem. Já não se sabe mais nem quem é quem. Ah, é. Vamos relembrar o tempo em que o bem material não superava o coração puro. Andar nas ruas já foi mais seguro. Ah, é. Yo. Lugares onde andei, manos, me chamam de manos. Amigos que eu fiz, tantos que nem lembro quantos. Batalhas de MC, quantos já deixei chorando. Em beats bons ou ruins, tantos que nem lembro quantos. Caiaraçu, dia de céu todo branco. Só um pra enxugar o pé, tanto que nem lembro quantos. Beats assim, voados pelos manos. Em gringos também, tantos que nem lembro quantos. Um, dois, deixa eu ver se sai, man. Correria, assunto sério e eu nunca desconversei. Nem vou falar de pá. Prostituído, uma mobília, casa da tua coroa. Vista é bom, nem vou falar de pá. Seu um boneco vendido, com seu sorriso de ouro e seu tênis colorido, patriota, pá. Vamos e convenhamos, querem ser americanos. Atravessa os oceanos, honraremos então o lugar de onde somos. Mas prefiro que fiquem e aprendam com o que versamos. É hip hop, rio, geral, real, até o final. Vou viver e rimar, quase choro, Joe. Sentimento a flor da pele em cada verso, assim que eu sou. Pensamento eterno de quem passou o inferno moderno. Seu coração, se seu caderno me entregou. A lembrança do bom momento, vários elementos em constante movimento. Só quer fazer um som pela madrugada dentro, querendo botar pra fora todo esse sentimento. Que a criança no colo comendo pipoca doce, vendo futebol na quadra e o vento que vem de tarde. Paz, se quer estás, pois a justiça tardará, liberdade ainda arde. É pelo morro, pelo menos ataque eu corro. De dois corro, pra tu não pedir socorro. Sem eles eu não vivo, sem eles quase morro. Minha mãe, meu pai, minha irmã e o meu cachorro. Se for um civil, consequência. Não tem nada também, consciência. Tipo um livro com alguns, dizer bom pra se inspirar. Mas é que desde que eu nasci é o verdadeiro GTA. Hip hop, yo. Geral, real, até o final. A luz apagou, o microfone queimou. Alguém gritou, vem no beatbox. E ninguém abandonou. Aí deu mágica, a luz voltou, o microfone chegou. Por amor nós faz o show, nego. Não tem caô. Luz apagou, o microfone queimou. Alguém gritou, vem no beatbox. E ninguém abandonou. Deu mágica, luz voltou, o microfone chegou. Por amor nós faz o show, nego. Não tem caô. Será que algo ainda vale? Quanto vale o freestyle? Quanto vale o dom? Quanto vale embraçar o baile? O que será de mim? Sem aliados, enfim. Se meus próprios camaradas me vendeu os caras ruins, o que será de nós? Se deixarmos passar o dom pra pagar taxa do carro, pra poder só comprar pão, não viver só de intenções, não deixar de ser sonhadores. Somos seres humanos, nossos próprios predadores. Se tranquiliza, agiliza, improvisa. Agora é só sangue, suor, pra mais tarde curtir a brisa ou ver teu nome nas camisas.